الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كده من حمد. مش عارف